Portal do Arrocha. Sucesso, São Paulo! Joga a mão pra cima e faz o L, faz o X. Sucesso, Louveira! Vai, malandra! Eita louca, tu brigando com o mundo. Sucesso! Vai, malandra! Eita louca, tu brigando com o mundo. Eita, pedindo. Se prepara, vou dançar, preste atenção. Você aguenta. Eu te olhar, pensei que cara até o chão. Agora desce, bem gostoso, vai. Eu te recolar gostoso e pina melando, te pego de jeito. Eu te meto embrasando contigo, é taca, taca, taca. Vai, sucesso! Neto LX. Atenção, Louveira, vai, vai. Vai, malandra. Eita louca, tu brincando. Joga a mão pra cima e faz o L. Faz o L. Faz o L. Eita, pedindo. Se prepara, vou dançar, preste atenção. Vai, Nezinho, Deusinho. Vamos mostrar a coreografia pras mulheres, hein? Sucesso! Vai, vai, vai, vai! Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Atenção, Louveira! Joga a mão pra cima, São Paulo! Vai, vai, vai! Vai, malandra! Eita louca, tu brincando. Que energia é essa, meu povo? Sucesso, vai! Vai, malandra! Eita louca, tu brincando com o bumbum. É o arrastão, furacão baiano. Tá pedindo. Se prepara. Vai! Vai, malandra. O swing tá bom. Faz a batedeira. Faz a batedeira, vai, vai. Faz a batedeira, vai. Faz a batedeira. Vai, Nezinho. Deusinho. Vai! Que sucesso é esse, hein? Neto LX. Joga a mão pra cima e faz o L. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Atitude Mix Produções. Tamo junto e misturado. Valeu.